abre trabalho, né? Com a centena 129. Guarda as boas para ele. O Mendes 55 assiste a pássaros próximos ao marcador. Brazilian Air Force 2590, please cross the runway, report on Delta. Salvador é o TAN 3895, início de táxi com 171 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. Confia pessoas a bordo? 171. 171 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via India Alpha no ponto de espera torre 1 no decimal 6, bom voo. India Alpha. Ponto espera da 10186, com a torre de Salvador. 1092, está 3895, bom dia. Minha 255, foi autorizado aqui, está 1096. Livre posto, Geneve 255, baixar de trabalho. Roger, taxi via Juliet, Apron, India, Alpha, holding short call tower 118.6, have a good flight. Juliet, Apron, India, Alpha, 118.6, good to you, ground. Trip 5220, Sol. 320, Sol 12, nome é Monarca. Fala, trip 5220. 5220, táxi via Alfa Juliette, pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, 5220. Oxe, Nerné 255, sala 39, chame no 2, nome é Monarca. Torre Salvador, Gol 864, bom dia. Bom dia, Gol 864, vem com a centena 1049, pouso autorizado, Alfa 10, seja frente. Teve pouso no 0, Gol 864, baixado de casa. Civil Alfa, repartente da Juliette. Alfa, é, repartente. tarde, 3191. Via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, minha gente. Da Juliette aguardando a liberação do seu portão. Após a aeronave no pushback, à sua esquerda, livrar para o PAT 3, táxi via Juliette, portão número 5. Ok, após a liberação, PAT 3, Juliette para o 5, no 864. Cleaning Air Force 590, cleared for takeoff, wind 100 degrees, 130 knots. No avião, se realizar o pushback para a posição padrão, já está previsto que permite a passagem. Oi, Salvador. Bom dia, 4082. Azul passando sempre embaixo da barra. Bom dia, Azul 4082. Entrou uma centena no 39, estou autorizado para o 10. Depósito 4082. Vai falar. 1190, go ahead. 46, contact 119.8, good flight. 119.8, thank you. Airforce 2590. Altimetro 36 a bordo, altimetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 no decimal 6, bom voo. Salvador, boa tarde, é o gol 1790, sente a informação Oscar, autorização para Recife no box 06. 1790, autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 50 no meio, coteja. O gol 1790, aprovado nível 370, via Peruísque 58, decola da 10, vida Puca, transição Aracaju, controle 119.8. Transponder 50 no meia, no box 06, vai chamar para puxa sonar no 790. Cotejamento correto, chama para puxa sonamento. Voador, gol 556, autorização Galeão, frente da Oscar no 2. Saída prevista da LD da Bridge, aguarde cópia. Baixei, travou? Estou no 556, pronto para cópia? Pronto, cópia, 556. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da Elleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5011, coteja. Galeão 360 autorizado, Perzulu 10, saída da Elde e da Bridge. Decola 10, curva direita, saída, controle o 198, 5011, 1556. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Da Juliette, azul 4082. Gente, táxi que é Juliette, portão 8. Juliette para o 8, azul 4082. autorizado a linhagem, Matheus. Ocean 6200, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Salvador, agora 790, para o posto de estacionamento no 06. Autorizado, chama para o táxi. Chama ali para o táxi, 790. Chama 6200, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette, portão 3, Ono 162, estabilizado, ILS. Ono 162, dentro da centena 149, fico autorizado a ficar. Não foi possível compreender, pode por gentileza confirmar? Evento de proa com 149, pouso autorizado, pista 10, check 3. Ok, pastor travou, livre pouso, pista 10, com Ono 162. 2, sala 57, chama no 21, décima 9, livre. 29. Bom dia, 1962, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Norwalk 556, pega estacionamento, portão 2. Gente, aguarde no 556, temos a aeronave já finalizando o pushback, vai passar na retaguarda. Para o táxi, o gol 1790, tem 58 a bordo, está alternando na Dalton, na linha de 2:20. 58 a bordo, altímetro no 0, no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 no 86, bom voo. Índia Alfa, no ponto espera 286 ou no 790, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, 790. Boa tarde, próximo ao ponto de 090, tá bom. Boa tarde, boa noite, 790, autorizado a linha de decolar, pista 10. Estou com uma centena com 15 nós. A linha decola da 90, boa noite, 790. Boa tarde, 56. 190, decolou 02, chame 19-18, por favor. 19-8, obrigado, até logo, boa tarde. Da 21-28 a bordo, altímetro 1-0-1-2, táxi via Índia Alfa no ponto espera torre 1-8-6, bom voo. Índia Alfa, 18-6, obrigado. Bravo Cruz, que não é tráfego a informar. Autorizado a curta, final do ano 7, reporte na curta. Entrou uma centena com 1-3-9. Ficou 1-5-5-6, autorizado a linhagem de decolar, pista 10. Entrou uma centena, 1-3-9. Autorizado, não quero, bom. Salvador, bom dia novamente, agora azul 4463, autorização para IELS, nível 180, seguinte da Papá. Gente, saída prevista da Léo, da IELS, aguarde cópia. A El não vai dando, 4463. Branco Luiz, pouso autorizado, pistão no 7, após o pouso autorizado, backtrack. Pouso autorizado no 7, após o pouso backtrack. Obrigado. Danilo 350, Mato Delta. Saída prevista, pouca transição, Aracaju, aguarde cópia 1864. Aguarda. Salvador, teria autorização para o Xamé 62 no 3, Galeão 360. Gente, aguarde número 3 para cópia. Pronto para cópia? Pronto para cópia, sou 4463. Autorizado Ilhéus, nível 180, via Golf 677. Saída da Euleda Ilhéus. Decola da 10, curva à direita, controle 119.8, aciona 5025, coteja. Autorizado Ilhéus, nível 180, via Golf 677, decola da 10, curva à direita da Euleda Ilhéus, controle 119.8, transponder 5025-4463. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamará, 4463. Fala, por favor, não, frequência livre, estação na boa. Atrás aqui, e eu mandei ele a par 14:58, só para confirmar se foi recebido, está tudo aqui com o nosso plano. Positivo. Obrigado. Mais 20 minutinhos de pushback. Gente. Siga, senhor Copia. Autorizado Maceió, nível 370, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5033, coteja. 370, Maceió, 358, Puca, Aracaju, 208, controle 5033, eu transporte. Corrigindo o controle 19.8 hoje. 19.8, então. Já para o inspecionamento, cotejamento correto. Camarada. Stem 6213, pronto para cópia? Afirmo. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 119.8, aciona 5023, coteja. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Bravo. 3216, embaixo travado. F3216, pouso autorizado, pista morena. Livre, pouso 10, 3216. Confirmado vento. De proa com 14. Estou em Salvador, bom dia, eu tá 3804, passando de a Serra, fechou, travou. Tá 3804, número 2 para pouso, vem para a centena 159, aguarde, pista livre. Excelente, aguardando, 3804. A 3216, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Pista 10, vento permanece uma centena com 149, está 3804. Autorizado por zona 10, está 3804. Salvador, gripe 5367, sem desapapá, sem desapapá. Prossiga, 5367. Sem desapapá, autorização João Pessoa. Autorizado João Pessoa, nível 190, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5026, coteja. João Pessoa, 190, via Golf 677, decola na Puca, transição Aracaju, decola na 190, curva esquerda, após 198, frequência do controle, 5026 no transponder, o trip 5367. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Chamada para o chuveiro de ensinamento, para o pátio 3035627. 5367. Então 3216, vai manter antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Afirmativo, senhor. Na antes da Juliette para liberar, aguardando o portão. Gente, houve uma alteração agora, táxi via Juliette, portão 612. Ok, Juliette 612, obrigado. Logo 864. retirada do Singer. Será que o senhor conseguiria acionar o aero para tirar pra gente? Ok, necessita operador de Singer para desacoplar, é isso? É, só falta isso pra gente iniciar nosso push. Vamos informar, centro de operações. Obrigado, senhor. Desceu correndo aqui já. Obrigado, senhor. Gente. Salvador, boa tarde, tá 3804, livrou. Tá 3804, boa tarde, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Alfa, antes da Juliette, aguardando a liberação. 094, confirmando então, pronto para o inspecionamento? É, 864 no 5, está pronto. Tinha 864, em coordenação com a equipe de som, após passagem do Airbus na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. Após passagem do Airbus na retaguarda, está autorizado no 5, gol no 864. Então 3804, observe o Bainda Gol no pushback à sua esquerda, após o mesmo livrar para o Pátio 3, táxi via Juliette, portão número 5. Ativa após o gol, Juliette, portão número 5. O solo 1864 deve ir para o Pátio 3. A posição de finalização de pushback do saindo do portão 5 ou no 864 ali na entrada para o Pátio 3. Ah, então isso já é padrão, tá bem, obrigado. Solo azul 4463, a posição 8 para o pushback e a turbina. Autorizado, chama para o táxi. Demora. Solo Salvador, boa tarde, Solo 962. Boa tarde, 1962, táxi Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantendo posição antes da Juliette, 962. Táxi 1864, nosso alternado Salvador, 2 horas e 15, tem 1933. 2133 a bordo, altímetro no 0 no 1, aguarde para o táxi. Aguardando o táxi, 864. Tan 3804, alguma situação? É, então, não tem ninguém para balizar a gente aqui para entrar no Finger. Gente. conseguimos avisar centro de operações. Sim, obrigado. Torre Salvador, boa tarde. Ponte Azul 4076, dá 8 milhas. Azul 4076, repasse quando baixado e travado, vento uma centena no 49. Azul 4076. Tráfego Salvador, boa tarde, Xenésia 254, informação Papá. Boa tarde, 6254, autorizado Santos Dumont, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5041, no coteja. Autorizado Santos Dumont, nível 360, decola da Euleda Bridge, decolando da 10, curva direita, o controle Salvador 198 e o transponder é 5041. Ou também 24, portão 1. Protegimento correto, chama para pushback, acionamento. Camarada, 24. 864 para iniciar o táxi. Ah, firma, altímetro no 0 no ONU, livre táxi via India Alpha no ponto de espera torre 186, bom voo. 186 no ponto de espera, Moniz, obrigado. Certo, de da Juliette aguardando a aeronave na, no setor de trás do pátio, está finalizando o pushback, vai passar no táxi. Salvador, Dan 32, seu nome? Prossiga. Então nós vamos fazer Fortaleza. O senhor vai abrir e informar a saída prevista? Aguarde. Aguarde. Opa. São 3216 para Fortaleza, saída prevista, Momo Transição Frote. Momo Frote, obrigado. Oi, boa tarde, voa no meia, 1864, para São Paulo, espera. Após a passagem do Embraer Azul na curva, autorizado a alinhar e manter, chama a ver. Após a aeronave na final, alinhe e mantenha, tá aí, só de mercado. Pare. Azul 4463, acionado, 116 a bordo, autonomia 2 horas e 50, Salvador, na parte. Gente, 116 a bordo, altímetro no 0 no 1, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 no 8 decimal 6, bom voo. Índia Alfa, 4076, solo 27, verão via Eco, solo no 21, decimal 9. Eco 19476. Falou, Salvador. Bom dia, 4076, retorna a Eco. Bom dia, 4076, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, Juliette, 4076. 1962, após a passagem do azul, táxi via Juliette, até através do 62 e após Follow Me, portão 9. Ok, seguindo até através do 62, após Follow Me, para a posição 9. Para o pushback acionamento, acionamento 255901. Gente, aguarde um minuto, aeronave que vai passar na retaguarda, 6254. Na guarda, 6254. São Salvador, 35367, no pátio 3, para o pushback acionamento. autorizado, chama para o táxi. Senhor, eu finalmente mando o táxi, tipo 367. Aguarde cópia. 8, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, bom dia. Oi, Salvador. Bom dia, 4463, Azul 4463. Azul 4463, Alim, mantém pistão 0. Alim, mantém 1-0, Azul 4463. Do solo? 10-40, prossiga. Autorizado, pushback, somente chama para o táxi. Depois da pistão, 3-2-4. 4076, vai manter antes da Juliette, aguardando a aeronave no pushback, vai sair do pátio. Com o 967, pronto para a cópia? Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5034, coteja. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Salvador, 35367 com 167 a borda. 3 horas e 40 minutos de autonomia alterna Natal. Tá pronto para o táxi. 1167 a borda, altímetro 10 no ONU, táxi via pátio 3, mantente do pátio principal 5367. Excelente, autorizado táxi via pátio 3, mantente do pátio principal para ingresso 35367 e apenas corrigindo POB 6767. 1167 nem é possível, grato. Obrigado. Salvo 1094, pushback somamento, posição 4. Gente, aguarde, será o próximo setor, 1094. Aguardando, 1094. O 35367 na procura para o ingresso na parte principal. Mantém a posição? Eu mantenho a posição, 5367. Táxi da CDR 6254, está com 107 a bordo. alterna Guarulhos, 4 horas e 20. Confirma, 107 a bordo. Afirmo. Sente altímetro 109, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 noite 16, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 86, boa. 5367, segue o Xaner via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 noite 16, bom voo. É da guarda do Xaner, Índia Alfa no ponto de espera 186, Torre 5367 da tripla. Legal. Táxi via Juliette, portão número 2. Juliette, portão 2. 4-4-5. Pronto, Xaner 6254, a linha decola, pistão no zero, vento 1, 1.